Você está ouvindo Ortonormais Podcast. Domingo, 22 de junho de 2008. E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do Ortonormais Podcast. Esse é o quinto episódio, a gente está cheio de mojo e aqui quem fala é o novo cafetão, é o mesmo cafetão de antes, só que agora com componentes integrados e um charme todo extra-galáctico. A gente está contando hoje com a presença do quase físico, que está entorpecido e antialérgico. Fala aí, galera. Estamos contando também com a presença do Anônimo. Olá. O nosso querido arbóreo meio cybercops, o Moita. Presente. Estamos contando também com a presença do Mighty Dot. Cara, que perda é essa, velho? Tinha que ser o Dot, cara. Oi, eu estou sem FD. Ai, caralho. Meu tá bom, Deus. Vai, vamos começar. Vamos começar. Dote, volta pro normal, porra. E a gente não tá contando hoje com a presença da Nana, né? Mas ela alegou problemas de saúde, né? Um negócio assim. É, ela nasceu... Eu não sei direito. Eu ouvi dizer que ela nasceu mulher. Ela deve estar se arrumando. É, mulheres adoram dar bolos. Certeza. Passando perfume. Bom, enquanto ela não aparece, então, a gente vai usar o nosso emulador de Nana. Tá, vamos começar essa porra. Vamos começar. Bom, antes da gente começar com o nosso assunto de hoje, queria mandar um abraço pro pessoal que tá comentando incansavelmente nos nossos blogs. O Arthur, mandar um abraço também pro Thiago Leite. O Lima, cara, o Lima, que fez uma abordagem breve sobre a nerdice no mundo ocidental. O Valdir, que discordou Verdade. Dele. Um abraço pro André Matheus, pra Lia, pro Willy Bernardes. E eu queria fazer um agradecimento especial ao Yumei Seishi. E aproveitando que outro dia foi centenário da imigração japonesa, né? Vou fazer aqui um agradecimento em japonês. O comentou o Itadaki arigatou gozaimasu. Neburosa nerdo baruno desu. Cara. Obrigado. Eu tô com medo. Significa obrigado por comentar no Nebulosa Nerds Bar. Tá bom, eu posso falar agora? Vai à vontade, cara. Queria mandar um abraço pro Sacana do Ivan, que é um spammer de post, cara. Que o cara tá feio ali, viu? O Bruno, spoiler ainda. O Valtrique. É o nome dele, não é Waltrick, não é o Waltrick, não é nada, é Valtrick, é o nome do cara. Nossa, que e também pro Quase Músico, é a mãe dele, cara. Opa, não tem nada com isso. Tipo, o Quase Músico, que arrumou o link do histórico da Wikipédia pra gente, do Lance dos Ursinhos Carinhosos, e conseguiu provar que a gente não é mentiroso, tá? Pra Fernanda e pra Menina Nerd. É isso, cara. Mais uma? Vou comentar. Tem mais uma? Antes também de a gente partir pro que interessa... Queria ler um e-mail aqui que... Porra, deu certo. É verdade, pessoal... eu vou ler um depois. É, o pessoal... Ah, você tem um também aí? É. Tá. O e-mail é da Amarela. Ela diz o seguinte. Porra, muito bom o podcast de vocês. Mas garotas nerds sempre existiram. Vocês que nunca acharam. Joana Dark, Maria Madalena. Maria Madalena, meu, o que tem a ver? É da hack aí, cara. Você tá pensando o quê? Não, cara, quem hackeou a realidade foi Jesus Cristo, não Maria Madalena. É verdade, né? Você que pensa, cara. Nada, ela é a Matrix, cara. E qual é a bem que você recebeu aí? E cara, então, rolou. Você lembra aquela parte que você falou dos desabafos sexual, né? Então, veio merda. O que aconteceu? Uma leitora que eu não vou dizer o nome, né? Só vou identificar como TB. Mandou o seguinte desabafo sexual pra gente. Tipo, é só um trecho do negócio. Tipo, ele me puxou da cama com toda a força e quando percebeu que nossos corpos amassavam a capa de uma HQ, guardou a HQ na prateleira, sentou do meu lado e deu um beijo estalado no meu rosto. Bonito, né? Cara, isso é uma ficha, não é um nerd. Não, sabe qual que é? Esse tipo de nerd, cara, me noja. Esse tipo de nerd me noja, porque onde já se viu deixar uma HQ em cima da cama? Não, de boa. Na boa. Não era nem hentai, não. Nem. Ah, sei. Mas será que o cara não tem respeito, não tem respeito por esse tipo de coisa. E você, Dot, Anônimo, Moito, vocês têm alguém pra mandar abraço aí? Ou vocês não têm ninguém? Eu vou mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Xuxa pra Sasha. Vou mandar um abraço pra Liv Tyler, que eu sei que ela não vai ouvir, mas se algum dia ela ouvir, ela vai saber que, pô, ela é tudo pra mim, cara. Se for assim também, eu quero mandar um pra Elisha Cuthbert e um pra Denise Richards, tá bom? Tá bom, eu vou anotar aqui, peraí. Abraço. Pô, cara. Você é o cafetão oficial delas, né? É, cara, eu encaminho o e-mail pra elas. Ó, vamos então ao assunto de hoje. O que, que a gente vai falar hoje, quase físico? É, e agora eu tô de boca cheia. É sobre ETs e abduções. Comprometedor, isso é muito comprometedor. Não, cara. É bolacha. Qual a sua história? Fala logo. ETs e abduções. Ah, muito bem. ETs e abduções. E você quer começar contando algum caso pra gente? Você passou por alguma experiência alienígena? Alguma sonda anal? Eu só queria falar também que eu não vou falar muito desse assunto porque eu sou meio traumatizado com sondas anais, experiências e aqueles ETs cabeçudos me olhando. Anônimo tem problemas. É. Cara, não, mas ó, eu também sempre tive muito medo, cara. Eu fui sempre uma criança muito perturbada, muito, eu ficava muito impressionado com essas coisas de ET, sempre, cara, sempre. É, ficava? Morri de medo. Não, eu fico ainda, tá bom, caralho? Tá bom, eu admito. Cara, se você uma luz aqui na minha janela, se aparecer uma luz na minha janela, porra inteiro. É, cara, eu lembro quando... Vizinho não tem, viu? Espero que algum vizinho não... tem escutado isso, aparece com uma lanterna ali. Olha, por que que sempre quando a gente fala de alienígena atrai gente esquisita, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma notícia que eu li num site que chama Pink Tentacle, o tentáculo rosa. Ótima fonte de informação. Ela diz que aconteceu o seguinte, em mais ou menos na década de 80, em 83, dois cientistas japoneses se embebedaram no radiotelescópio e decidiram mandar uma mensagem para o espaço, mais especificamente para as estrelas Vega e Altar. E elas ficam a 15 anos-luz daqui, né? Então ia demorar 15, tantos anos para ir, tantos anos para voltar. Aí agora eles estão esperando a resposta, né? Se eles decodificaram direito a mensagem, os alienígenas, a gente vai receber mais ou menos em 2015 uma resposta. Só que você sabe a mensagem que eles mandaram? Tipo, era uma fórmula do etanol, um kanji escrito saúde, uma mulher e um homem pelado com um bicho saindo do mar, um bicho esquisito, e a palavra torrada. Torrada. Torrada. Que bacana. Cara, sensacional. Olha lá, eu vou mandar um contato de Skype que eu achei aqui, tenta adicionar, vamos perguntar se já teve experiências com ETs. Tá bom. Regina Marx. Isso, meu Deus do céu. Isso vai ser legal. Então vamos lá, chamando Regina. Contato. Pim, pim, pim, pom, pom. Regina. tem que chegar pra ela, Regina. Meu nome é Astro. Eu sou de outro planeta. Você foi escolhida no planeta Terra para procriar a minha raça. Peraí, estão tocando a campainha. Não, não atende, Moita, não atende! Meu Deus! São homens de preto! São homens de preto, cara! Eles querem fazer um clipe com o Moita. É. A Regina miou? Peraí, tô convidando pra conferência. Ah, tá. Conectando e. Miou. Senhor Kuf não é mais nem hoje. Vamos fazer assim. Alguém aqui já teve uma experiência, uma pseudo-experiência assim? Achou que viu alguma coisa? Viu alguma coisa? Ah, cara, uma vez eu tava... Conhece alguém que viu? Uma vez eu tava saindo da casa da Tati, e era meio de noite, assim, E eu meio que vi um vulto, cara, atrás de mim. Vai coitando. Que eu não sei o que que era, tá ligado? Mas eu peguei um calaço. Mas por que ia ter um ET, cara? Ah, cara, não sei, velho. Naquela hora, meio estranho, sabe? Tipo, baixinho, gordinho. Eu falei, ah, é o ET. Podia ser eu, porra. Podia ser o anônimo. Não, cara, mas era baixinho. Os Greys não são gordinhos. Os Greys não são gordinhos. Os monstrinhos da montanha dos trabalhões, cara, parecia aquele bichinho. Era os bichinhos que vendiam Android lá no Star Wars. É, exatamente, cara, que porra. Jawa. Jawa. É o Jawa. E eu fui correndo até a rodoviária, cara. Cheguei lá mais iluminado, eu parei. E você tentou olhar pra trás, ver se ele tava vindo? Nossa, cara, não olhei pro lado, fiquei com um cabresto com o cu na mão. Ele preferiu não olhar pra trás. Vocês viram aquele vídeo lá que aparece um ET na janela do cara, o ET dá uma piscadinha e sai fora? Sinais? Não, é um vídeo do YouTube, cara. É um vídeo amador e tal. Eu não vi, então. Eu não gosto de um posso... Isso deve ser então, massa. É um vídeo amador que o cara tava filmando a janela dele. Daí aparece um ET na janela. Não, olha... É porque é completamente normal alguém filmar uma janela durante o dia, assim, por acaso. Ah, lógico. Eu tô querendo pegar alguém ocupando a bicicleta dele, sei lá. Então, era durante o dia? Eu me sinto tão seguro durante o dia. Pera aí, calma aí. Durante a noite, ele tá filmando a janela dele, aparece a cabeça de um ET, pisca e vai embora. Daí mandaram esse vídeo pra NASA. Ou seja, o ET tava lá paquerando o cara na janela. Aí mandaram... A melhor parte vem agora, cara. Mandaram esse vídeo pra análise. E o cara... sei lá quem fez análise lá. Laboratório de análise. Padre Quevedo. Falou que pode ser real o vídeo, cara. Hã? Nossa, hein? É real, o ET não, né? Porque não... não tem montagem. O vídeo é real, o ET não. É, porque não tem montagem. É uma filmagem que pura. E falaram que pra uma fantasia fazer o que aquele ET faz na janela, ela tinha que custar não sei quantos mil dólares. E o cara que fez o vídeo não tem esse dinheiro. Ah, mas era um outro vizinho dele muito bacana. É. Cara, é que você nunca viu o que o Quase Físico consegue fazer com uma meia na mão, cara. Parece tão real. De verdade, cara. Tô perigoso, cara. Oh, mas, então, Anônimo, depois você manda o link disso aí que você viu pra gente, porque a gente coloca no post pro pessoal acessar e ver também. Olha, certo. Eu posso ver o vídeo? Pode, não, você não pode. De dia, você acompanhado. Pode. Você pode não, cara, ver. Eu não sei se você vai dormir no dia, mas ver você então, pode. Então, cara, eu assisti Sinais e não dormi no dia, cara. Você tá zoando? Não, mas você assistiu o protagonista. Tô zoando, cara. Eu morro de medo. Entendeu? Era só você deixar o vácuo ali do lado da cama e fechou. É, o cara, filme dá até pista pra você se proteger. É, água, né? O filme explica lá pra eles, agora eles vão vir tudo de capa de chuva, aí fodeu, cara. Cara, eu tô vendo esse aqui, eu tô borrando e nem carregou o vídeo. Pô, vamos todo mundo ver o vídeo e comentar aqui, então. Não, eu não vou ver. Pode ver vocês. Cara, escreve aí, o cara chama Jeff Pac-Man, só que o Pac é com E-C-K, não com A-C, que nem o bichinho do videogame. Então, se eu mandar o vídeo, vai cair a minha conexão. Tá, então deixa pra lá. Não, aí que eu quero ver. Cadê o link? Muita fica comigo. Tá conversando. Pô, mas como que é o ET? Porque tem vários tipos, né? Tem desde o... Homem Guard. Tem tipo o Mr. Burns, cara, do Simpsons. É. Tem os Irkins, do Invasorzinho. Tem aqueles arianos que tem religião aqui no Brasil, no, nos Estados Unidos. Os Reilianos, né? É, cara. Mas é segundo... Arianos. Vocês já assistiram? A Discovery tem um negócio que é só de ET. Você passa de noite. Não sei se é Discovery. Eu acho que é. Deve ser. Pra passar bobagem assim. Mas por que você tem que passar de noite? Por que tem que passar de noite, cara? Porra. Pra você perder o sono. É, podia ser no almoço, né? Em família. É? Tirei coragem agora pra ver o vídeo. O vídeo é bizonho de ridículo, cara. Parece um cartoon. Ah! Porcaria! Eu não quero. Eu acho que na verdade... Mostrem o sticker da roupa dele e eu não quero ver. Tem uns 200, velho. Os caras foram fazendo. Como é que fala? Layers no vídeo, tá ligado? Então o último parece um golpe de hoje aparecendo lá. Ah, provavelmente. Provavelmente vão fazer paródia com 300 de Esparta também, ele vai aparecer assim. Pô, mas você já o quase físico morre de medo de ET, mas você já pensou o que um ET pensa da gente, cara? Porque vocês estão ligados na sonda Voyager? Sim, a Voyager do Star Trek? Essa mesmo. Não, e... cara, não, pelo amor de Deus. E onde ninguém já foi, o caralho. Que tem a Capitã Hanway lá, sei lá o nome dela. Puta que pariu, a gente tem um tracker. Pô, mas é a série mais legal do Star Trek. Manja, o que eles colocaram na Voyager? Que a Voyager era o seguinte, era uma sonda que ela ia passar, fotografar Urano, eu acho, e a partir dali não tinha mais por que trazer ela de volta, né? Então, simplesmente mandaram ela pro espaço, pro centro da galáxia. Só que na sonda tinha um disco de ouro com sons do planeta Terra. Então, ó, eu tô com um livro aqui que fala o seguinte. O astrônomo Carl Sagan foi o produtor do disco. Ele escolheu imagens e sons que sintetizam nossa espécie e nossas realizações. Sagan incluiu saudações em 55 línguas humanas e uma língua de baleia. Faz língua de baleia aí. Tá lindo, muito lindo. A de golfinho também é boa, hein? Ah, não, mas aí eles podem entender, meio gírio. Ó, um ensaio sonoro de 12 minutos composto do choro de um bebê. Meu, eles devem achar que a gente é um saco. Ó, tem som de beijo. Falei. Chora que nem nenê. Tem som de beijo. E tem um registro de encefalograma das meditações de uma mulher apaixonada. Olha que legal, né? Mas não, o som não, de não. Beijo foi aquele. Oh, não, não, não, não, não. Foi esse, velho. Ou é tipo aquela troca de fluidos intensa. É. Ó, e tem mais. Além de 90 minutos de música, com exemplos de diferentes culturas do mundo. Mariachi mexicana, flautas de pan peruanas, raga indiano, um... E carrapicho. Não, calma aí. Um cântico noturno navarro, uma canção de iniciação para meninas pigmeias. Meu Deus. Uma música sakuhachi japonesa, Bach, Beethoven, Mozart, Stravinsky, Louis Armstrong e Chuck Berry cantando Johnny B. Goode. Eu acho que eles falharam miseravelmente, que eles deveriam colocar o George McFly cantando Johnny B. Goode, né? Eu também acho, cara. George eu acho que eles deveriam colocar Gunter, cara. Nossa. Pô, Gunter ia ser foda, cara. Fodeu, cara. Ia aparecer aquelas alienígenas daquele hippie sujo lá que deu o depoimento dele. Você assistiu comigo? Eu assisti, nossa. Isso. Um cara, um documentário sobre ETs, né, falando de abduções, aí um hippie todo meio sujo, assim, falando que na década de 60, toda noite ele era abduzido por alienígenas com pele de onça, que envolviam ele numa cara, atmosfera afrodisíaca e ele fazia sexo nos anéis de Saturno, eu vi, cara. Eu vi isso. Discovery, né, pra passar isso, só Discovery. Né? É sim, cara. Ai, meu Deus. Cara, esse é muito bom, né? E o pior é que os caras fazem um simuladorzinho, tá tremendo, né? Bem, eu tava assistindo o CQC, quando o repórter, não sei das quantas lá, entrevistou o Padre Quevedo. O Padre Quevedo falou de pé junto que não existe extraterrestres, cara. Olha, vamos fazer aqui. Quem acredita aqui? Eu. Eu. Bom, estatisticamente tá comprovado. Só pra um troço. Só pra o Dote falar que acredita. Eu acredito, cara, eu cago de medo deles. Lá, peraí. Acabaram de mandar um nome de Skype aqui no Orkut. Então, mano, post de um minuto atrás. A gente coloca agora. É homem, mas tudo bem, né? A gente não entrevista só mulheres aqui, né? Mulher, homem, criatura mitológica, alienígena. Olha lá, já mandei para tudo. Alienígena não. Não, alienígena. Jorginho Ribeiro. Jorginho Ribeiro. Oh. De Belo Horizonte. Jorge? Alô? Tá me ouvindo, Jorge? Oi, tô ouvindo. Boa noite, cara. Você tá participando de um podcast, o Orto Normais Podcast. Você sabe o que é isso? Que eu nunca ouvi falar, cara. Não, ainda nunca ouvi falar, mas logo você vai ficar sabendo. Ó, a gente tá fazendo um programa hoje sobre alienígenas. E a gente queria saber uma opinião de uma pessoa do público. É, me diz, você tem alguma experiência com alienígenas? Cara, eu postei há pouco tempo uma comunidade sobre alienígenas no Orkut, cara. Pô, não pode ser uma coincidência então, cara. E o que você postou lá? Peraí, eu também tô meio por fora ainda do que tá acontecendo, mas vamos lá. É um programa de internet, podcast mesmo de internet que estão fazendo? É sim, vai no ar provavelmente semana que vem. Putz. Não, mas não se preocupa não, cara. Ah, beleza. Tô meio nervoso. O que você postou lá, cara? Você teve alguma experiência assim, alguma coisa assim? Então, a história foi mais ou menos a seguinte. Esse fim de semana, cara, tava eu e alguns amigos dormindo na fazenda de um amigo, e a gente foi acampar. Nem tínhamos ido pra balada, nada, e a gente foi acampar. Eu queria só que vocês não zoassem, porque foi meio assim, fiquei com um pouco de medo na hora. E a gente tava dormindo, e eu fui sair à noite pra fazer necessidade, mas eles já estavam dormindo, e eu ouvi um barulho, né? Não era nem muito longe da casa. Uhum. E eu ouvi um barulho e fui ver o que era. Dei uma andada assim, e meus amigos ficaram lá, mas na hora eu achei que fosse, porque como não é muito longe da cidade a fazenda, eu falei, deve estar tendo alguma festa, alguma coisa. Uhum. E vi uma luz no meio do café, eu falei, putz, tá pegando fogo, né? Falei, vou ver o que é, qualquer coisa eu acordo meu amigo que era o dono da fazenda. Caralho. Ô louco, foi mal. Foi muito complicado. Aí eu cheguei, fui ver o que era assim, não consegui ver, a luz apagou, e eu tava voltando, já tava bem escuro assim, e eu ouvi uma voz, cara. E eu não. Eu tava meio com sono, então talvez vocês possam até duvidar. E era uma voz assim meio estranha, baixo, parecia vindo de um rádio, alguma coisa assim. E uma voz falava, né, que não sei o que lá da terra, esse lugar é ruim, e umas coisas muito estranhas. Tô louco, cara. Eu tava voltando pra cabana, já morrendo de medo, tentando correr, e a voz falando e falou meu nome. Eu fiquei assustado, eu achei que fosse algum ladrão. Caralho, você falou seu nome? Falou meu nome, cara. Putz. Cara, vamos recapitular então. Você foi armar a barraca com seus amigos, aí você saiu pra dar um mijão e você ouviu uma voz falando que nosso planeta fede. Foi mais ou menos, cara. Era uma voz assim, parecia que vindo de um rádio, achei que tinha até algum carro, alguma coisa no lugar. E chamou meu nome, falou, Jorge, vem cá, a gente precisa te falar algumas coisas, esse planeta é uma droga e vai ser difícil. Cara, todo mundo que eu contei, o pessoal não acreditou mesmo, e eu quase morri na hora, cara, era cético assim, com essas coisas e eu ouvi. E você pode achar que a gente tinha bebido alguma coisa assim na hora, mas a gente tava tranquilão, ficamos só bebido conversando. Não, né? Ou fumado, seja lá que for, cara. Mas eu morri. Nem contei pros meus pais, que senão eles iam me matar, cara. E falaram, até onde eu lembrava, eles falaram que a gente tinha que. Eu tinha que fazer alguma coisa e tentar passar pro pessoal. Foi aí que eu tive a ideia de pôr no Orkut. E eles falaram que tem quatro portas, que tinham quatro portas que seriam as responsáveis por salvar a Terra. Do planeta ser invadido, porque o planeta ali não tinha nenhuma utilidade pra eles, e eles iam fazer não sei o que, eu tava morrendo de medo na hora, e eles falaram que ia dar alguma outra utilidade pro planeta, e falou que iria ter quatro portas que seriam responsáveis. Eu não entendi nada, voltei, acordei todo mundo, meu colega me deu ar. Tipo, quatro portas? Tipo aqueles negócio que você escolhe uma e tem uma surpresa? Cara, eu não sei, foi o que eles me disseram, cara, eu não entendi nada. Eu sei que eu fiquei tonto, na hora eu fui tomar água, meus colegas não sabiam se riam, se me acudiam, mas, cara... Cara, eu tô tremendo. De lá pra cá, minha vida tá meio assim, cara, porque, é claro que vocês não estão acreditando nesse tipo de coisa, mas, assim, se vocês quiserem, pode até brincar, mas, cara, pra mim foi complicado... Eu não sei nem como é que vocês me acharam, porque demorou pra criar coragem pra pôr isso no Orkut. E é claro que vai virar pérola, eu acho. Não, cara, não se preocupe que a sua mensagem vai cruzar oceanos, vai unir nações agora. Então, cara, inclusive, cara... Peraí. Inclusive, essa mensagem vai estar em 4 blogs diferentes, cara. Em 4 canais da internet. Ah, não é possível, cara. Mas não se preocupa que você... Mas você não vai ser identificado. Peraí. Quer dizer que a gente pode ser a salvação do mundo. Cara, peraí. Você tá entendendo? 4 portas, 4 vetores... Eu, quase físico, a Nana e o Dot, hã? Cara, não tô entendendo nada. Vocês são sites de internet? Não, nós somos pessoas de carne e osso e nós gerenciamos sites. Ó, eu tô mandando aqui o endereço pra você do nosso podcast, através de um dos blogs, né? Vai ouvindo aí, vê se você gosta. Ó, a gente, se você quiser, a gente não te identifica no podcast, viu, Jorge? A gente não vai falar seu nome, não, Jorge. Ah, então, cara, bom. Tudo bem. Beleza? Então falou, cara. Obrigado pela participação e, cara, gostei pra caramba da mensagem, viu? Eu ia até marcar uma consulta no médico, cara, porque eu tô muito louco. Isso aí, cara. Nossa, eu vou ver o site, obrigado. Eu só queria. Vocês podem até divulgar meu nome, mas só queria que vocês respeitassem, porque ninguém acredita, eu já tô até deixando meio por fora. Mas foi agora que vocês falaram aí da questão de 4 blogs, cara, tá fazendo sentido essa coisa pra mim, cara, porque... É, então, não pode ter sido só coincidência, entendeu? Cara, até agora eu não tava entendendo nada. Mas, puta, cara, eu estou com muito medo, cara. Estou com muito, nossa, muito medo. Ô, Moita. O Dot tá até quieto, cara. Ele não tá acostumado em participar de uma coisa grande, assim, escala global. Bom... Jorge, valeu pelo depoimento aqui, a gente gostou bastante, não se preocupa que se quiser, entre em contato com a gente aí depois, pelo e-mail, tem aí no site, né? Se quiser que alguma parte seja editada e tudo mais, fica à vontade, beleza? Tranquilo, obrigado. Então, falou, cara. Até mais. Falou, valeu. Falou. Eu tô morrendo de medo. Cara, isso foi muito bom. Oi? Oi? Deus. Você entendeu? 4 chaves, 4 blogs. Cara, é a gente. Foi muito bom, cara. Cara, mas é. Que isso, cara? É. Foi muito. Muita coincidência, foi... cara. Cara, foi algo medonho, cara. Então, pro pessoal que tá ouvindo isso, e olha como foi a coincidência. O Anônimo saiu no Orkut procurando em comunidades de Skype, não tinha nada a ver com ETs. O cara viu, o Anônimo viu lá o nome do rapaz lá, do Jorge, me mandou, adicionei, e o cara tinha uma história dessa pra contar, cara, isso não pode ser coincidência, não. Eu acho muito estranho, né, cara? Eu preciso de água com açúcar. Só não dormi, cara. Eu acho que agora o que cabe esse podcast é cada um falar os seus comentários sobre isso, o que acha, né, cara? Eu também acho. Eu acho que a gente tem que guardar pra si e pensar muito bem pra ver se isso é uma coisa... Não, eu tô falando sério, cara. Se é uma coisa, assim, que merece a gente pensar, começar a refletir, mudar os blogs e tal, começar a falar de mensagens de amor. É, eu também acho uma ótima ideia. Então, Dot. Oi. Dot tem algo a dizer sobre o seu blog agora? Não, cara, eu tô contente. Ah. Você também tá chapado por acaso? Cara, eu tô impressionado. Eu acho que o cara tem aquele bagulho de mentir pra satisfazer os outros, pra deixar os outros felizes, saca? Tipo, eu roubo, aí o cara mente, porque não é possível, cara, ter aquela historinha, o cara contando tudo contente, velho. Mas como que o cara ia inventar tudo na hora, cara? Ah, não sei, cara, você conhece o quase físico? Inventar coisa na hora, velho, é. Ó, segundo um grande amigo meu, o nome dele é Bot, ele me disse que convicção é tudo, cara. É, cara, convicção é tudo. Você contar uma história muito escrota, mas com convicção. O Moita é o mais cético aqui. Eu concordo com você, né, cara? O Moita não acreditou em nada. Eu tenho Moita certeza que ele tava zoando, não é possível, cara. Ah, é, cara, eu botei muita fé no que ele falou, viu, cara? Ah, eu quero dinheiro, velho. Loser! Você vai tomar algum rumo na sua vida agora, diferente, só por causa disso? Vou. Eu acho que eu vou alugar. Eu vou alugar um seriado do Star Trek. Ah, tá. Pega da Voyager. Cara, o pior. Quê? Que a gente devia contar. Por quê, cara? Tá bom, vai, vamos contar tudo, vai. Vai, conta, vai. É tudo uma peça. Vocês caíram. Eu e o QF tivemos essa ideia durante a semana. E tivemos a grande participação do ouvinte Ivan Babuino. Chama ele de volta aí, cara. Você tá zoando, né, cara? Não. Peraí, eu não vou chamar porra nenhuma de volta, cara. Eu me senti violado agora. Cara, eu acreditei, velho. Ai, cara, eu não boto fé que eu fui o único que não acreditei. Eu até deletei o blog, cara, porque eu fiquei com medo dessas coisas. Eu sou o pimenta vermelho que não pimentão agora, cara. Cara, eu confiei em você, cara. Fala aí, Ivan. Ai, caralho. Eu só espero que tenha sido convincente, né, cara? Porque foi uma enrolação do caramba, cara. Não, na boa. Eu me senti estuprado mentalmente, cara. Porque eu coloquei toda a minha confiança em você. Mas você colocou tudo? Nossa, até o fundo, cara. Cara, vida. Cara, eu tinha que arrumar um jeito de contar essa parada aí sem falar que eu tava drogado, velho. Falei, como é que os caras vão acreditar num cara que viu um ET? Nunca. Mas deu umas ajudas aí, mas foi muito complicado, cara. Mas é isso aí. Deu pra enganar? Putz, cara, eu tava até agora aqui chorando, já tava quase saindo pra alugar um episódio de Star Trek, pra eu me sentir mais, sei lá, entendeu? Certeza. Contato. A ficção agora parecia tão real. Todo mundo cobriu a casa de copo d'água pra se proteger. Bom, vamos aproveitar que o Ivan Babuino mentiroso do caralho tá aqui. Ah, meu nome não é Jorge, tá? Eu não fui estuprado por ET nenhum, tá? Não tava chapado. Ai, meu nome é Ivan e eu sou blogueiro, igual todo mundo aí. Só pra deixar claro, porque daqui a pouco vai aparecer gente me adicionando no Skype. Se eu vi ET aí, tô fora, cara. Faz propaganda. É, diz o nome do seu blog aí, cara. Ô, eu sou editor. Ó, editor é bonito. Eu sou editor do. Criador do Nerd Pobre. É, também por quase físico que me inspirou, eu tava dizendo era pra fazer. E fala de assunto nerd. Pobreza, azar, como todo mundo tem aí, coisa de informática, mas é. Tá novinho ainda, por enquanto tá crescendo, né? Mas, eu. Cara, se você tiver que nem você tem de ator, vai de boa. Ah, até parece, cara. Mas a ideia dele é igual a todo mundo, eu quero ganhar dinheiro em cima dessa parada aí, cara. Cara, escreve um livro sobre abduções, cara. Semana que vem, tô vendendo camiseta. É, tô vendendo camiseta e eu vi um ET. Eu não vi o ET, eu tava de costa. Ô, quase físico, se segura que vai ter troco dos caras aí, hein, velho. Oi? Se segura que os caras vão dar o troco em você aí de novo. Porque... ele mora sozinho e tem medo de ET. Não, quase físico. Não, eu sinceramente eu não tô me sentindo ultrajado. Amigo. É, porque assim, o quase físico, a ideia do quase físico de fazer essa brincadeira é porque ele falou pra mim que morre de medo de ET, tá? E achou que o cafetão também tinha esse medo. Então, agora ele disse aí, qualquer coisa que você ia morrer de medo, aproveitar qualquer historinha, mas é verdade que ele morre de medo. Então, se você... é o QF. Hã? O cagão do grupo é o QF. Não é. Mas ó, agora eu já não vou começar a ficar se o Cafetão aparecer aqui falando que tem uma leitora que tá grávida de mim, alguma coisa assim. É, esse é o espírito, né? Mas isso você sabe que é mentira. É, é verdade. quando você vê um predador na janela piscando pra você, você vai ver só, cara. Então, essa não é a primeira vez que a gente sacaneia o Cafetão, né? É verdade, né, cara? Conta pro pessoal. Pode contar, Anônimo? Pode contar. Anônimo. Fique à vontade, cara. Tá, foi assim. O Cafetão comprou um MP3 player do Mercado Livre. E no dia que o MP3 player ia chegar, ele teve que viajar. Aí ele já chegou pra mim e falou, Kef, recebe o MP3 player aí pra mim, né? Não, beleza, tranquilo. Recebeu o MP3 player. E aí o Anônimo vem, cara, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, vamos. A gente pegou um estilete todo cirúrgico, assim, a gente abriu a embalagem, abriu a encomenda, tirou o MP3 player de dentro, foi na rua, pegou uma pedra e jornal, colocou lá dentro e fechou o negócio todo bonitinho e tal, lacrado, e deixou lá em cima do computador do Cafetão. Ele chegou de viagem seco pra pegar o MP3 player, cara, ele chegou, já foi rasgando tudo assim, cara, a hora que abriu assim e viu que tinha um jornal com uma pedra dentro, cara, ele ficou uns 15 segundos assim, parado, olhando pra pedra. Cara, agora eu lembrei porque eu jurei que nunca mais ia acreditar em alguma coisa que você me disser. Tem aquele dia... Cara, você sabe que você acabou sendo uma criança aquele dia, né? Pô, e aquele outro dia, cara, que chegou o Sedex, que era um presente pra sua namorada, eu acho, alguma coisa assim. E eu peguei, coloquei aquela puta caixa do Sedex embaixo do seu teclado, no computador. Ele ficou com uns 10 centímetros de altura. E fiquei um papel no seu monitor. Oi, chegou um Sedex, mas eu escondi. O pior é que eu cheguei em casa, não tinha ninguém. E eu vi aquilo, né? Aí eu, pra... tentei me enganar que eu não tava preocupado. Aí eu fui pro quarto, aí eu olhei assim, em todos os ângulos do meu quarto, ver se eu via lá. Aí eu fui no banheiro, fui mijar lá, daí eu olhei pra baixo, olhei pra cima, olhei atrás do box. Fui na cozinha, tomar um copo d'água, olhei atrás do filtro. Aí eu pensei, puta merda, o cara escondeu mesmo, fudeu. Aí eu saí procurando, cara. Depois de 10, 15 minutos que eu fui ver que a porra, a embalagem tava embaixo do meu teclado. Só faltava digitar, né? Digitar no teclado com a parada embaixo, né? Não, eu vou colocar, a foto do acontecido aqui. Aliás, eu acho que eu já até fiz um post sobre isso, né? Já voltando a sonhos. E a gente saiu da sua janela. Não, tem um grande assunto que a gente não tocou ainda, cara. Qual? As sondas anais, cara. Eu achei que vocês fossem perguntar isso pra mim aquela hora, cara. Eu já tava até preparado pra responder, mas... O que você ia responder, cara? Preparado pra sonda anal? Já tava preparado, então, pra sonda anal. Não, eu tava preparado pra responder, né, cara? Mas que aí... Ah, cara, eu ia falar... Sei lá o que eu ia falar, eu nem sabia o que eu tava falando naquela hora, cara. Puta, cara. É porque eu tive ainda que moderar a voz, porque minha mãe tá aqui, cara. E se ela escuta essa parada aí, ela vai achar que eu fumei, engenhei alguma coisa. Então, esquece, melhor nem falar o que eu ia responder. Ó, falando de sonda anal, eu tive uma experiência com sondas, não com anais. É assim, quando eu era pequeno, eu morria de medo, eu morro ainda de medo, mas quando eu era pequeno, cara, eu ficava muito impressionado. E, por exemplo, pra cada noite que eu dormia e acordava sabendo que eu não fui abduzido, cara, eu sabia que a chance da noite seguinte eu ser abduzido ia ser muito maior. Eu morri de medo. Aí, o que aconteceu, né? Tipo, uma vez, era calor, né, pra caralho, é interior, né, então você não tem problema você dormir com a janela aberta. Aí o que acontece? A gente dormiu, eu dormi no quarto do meu irmão e tal, e aí tinha um som, um aparelho de som que ficava entre as duas camas. E aconteceu o seguinte, acabou a energia durante a noite, e a lâmpada do corredor que a gente deixava acesa porque a gente tinha medo, e queimou, então tava tudo escuro. Aí, o que aconteceu? Acabou a luz durante a noite e a luz do relógio do som ficou piscando. E, cara, eu acordei no meio da noite, tava aquele breu no quarto e, cara, a luz, o LEDzinho do som, que eu não conseguia ver diretamente, ficava iluminando o quarto inteiro, cara. E o quarto inteiro, então, ficava inteiro pulsando em azul, cara. Eu acordei e falei, puta merda, a janela tá aberta, tem uma sonda alienígena aqui dentro. Cara, é sério, cara. Eu fiquei horas ali debaixo do cobertor, cara, com medo, cara, achando que ia acontecer alguma coisa. Aí... E aquela sonda alienígena piscando 0 horas e você morrendo de medo. Eu não sabia quem era o relógio da fora. É, sabe que isso, aí, isso, cara, me fez lembrar? Sei lá. Não, fale, termina sua conta. Claro. Não, então, porque eu fiquei lá, eu fiquei muito tempo, cara, foi muito longo, foi muito triste. Eu fiquei lá acumulando coragem, né, pra tentar fazer alguma coisa, cara. Quando assim, deu aquele impulso, eu falei, eu vou sair daqui, cara, eu não quero ser abduzido. Eu levantei assim, cara, saí correndo, e aí falei pro meu irmão, né, acorda, cara, faz aí. Aí, cara, eu olhei pra trás, tava o som piscando assim, 12 horas. Aquela cara na porta, meu pai e minha mãe acordaram. Peraí, quer dizer que antes de acender a luz você não viu 12 horas piscando? Não, porque assim, o som ficava entre as duas camas. Então eu só via a lateral do som, eu não via a frente dele. Entendi. Bundão, entendeu? Bundão. Cara, mas você tá falando isso quando você era criança? Tipo, você tá na facu ainda. É, criança, tipo 15 anos. Ligou pra eu ir aí na sua casa, velho. Porque você achou que tinha um ET no quintal. Mentira isso, hein? É verdade. Cara, do jeito que eu quase fiz com a cagão, eu não duvido de nada, viu? É verdade, é isso, cara. Mentira. Não é mentira. Ah, vai se fuder vocês, cara. Vocês querem se vingar assim. Você ligou pra polícia, apareceu e eu. Vocês lembram quando a gente morava naquela casinha pequena? E tinha o mato atrás e estavam cortando o mato. O som do predador. É, você achou que tinha um predador atrás da casa porque tava fazendo. Você ficou cagando de medo, cara. Mas eu chamei todo mundo e todo mundo ficou com medo porque tá realmente fazendo barulho do predador. Isso, você tava no segundo ano da faculdade, cara. Mas vocês ficaram com medo. Eu não fiquei com medo, tá? Eu fiquei apreensivo. Sim, cara. Ficou apreensivo. Cara, agora que eu lembrei desse dia, você tava trancado no seu quarto com o celular. Você se trancou no quarto quando eu cheguei. Agora que eu lembro. E eu lembro daquele dia que você tava filmando o céu porque achava que era uma nave que tava lá, cara. Até descobri que era uma estrela. Nossa, cara, eu passei tanto tempo. Mas eu aprendi tanto sobre a constelação. Ficou horas, cara, filmando. Ela tá se movendo, tá ligado? Tipo, a terra girando. Ele tá andando devagarzinho pra se camuflar. Cara, mas é. E se, tipo, os alienígenas, seleção natural, eles aprenderam que o certo é se camuflar de estrela, ninguém vai perceber. Vou apagar a luz da nave. Aposto que não. Andando com luz alta ligada é foda, né? Bom, pessoal, o papo tá bom, mas agora eu acho que é hora de fazer um intervalinho. Daqui um minuto a gente tá de volta. Você está um pouco acima do peso? Quando você fala, seus amigos escutam isso? E todos reagem assim? Gojira! Gojira! A exclusiva dieta bolada pelos físicos do CERN vai te ajudar. Com ela você aprenderá a fazer um delicioso iogurte repleto de microburacos negros que irão absorver todas aquelas gordurinhas extras. Depois, é só ir ao banheiro e abandonar aquele peso morto. A tecnologia de produção dos microburacos negros ainda não está totalmente desenvolvida, mas as pré-vendas da iogurteira do CERN estão a todo vapor. Compre já a sua e perca peso da forma mais simples e avançada possível. É. Ó, eu vou tentar chamar mais alguém pra gente entrevistar de verdade agora. Pede RG, CPF. É, não, realmente não tem história nenhuma de ET, tá? Desculpa. Você tem medo, pelo menos, de ET? Cara, eu me cago de ET, cara. Esses dias atrás eu vi um vídeo, depois eu até passo o link pra vocês, cara. O cara disse que tava ouvindo barulho de ladrão em casa, nos Estados Unidos, botou a câmera na janela em cima do sofá. Ai, cara, aparece a cabeça de um ET, velho. Aí depois eles pôs uns filtros lá de infravermelho, dá pra ver o ET direitinho, cara. Tava vendo essa parada à noite, mano. Eu peguei cobertor, me enrolei, não conseguia nem desligar o computador, cara. Eu tenho um cagaço de ET, velho. Tem outra coisa pra falar, cara. Como é que é? Uma coisa que não seja medonha. Que não seja medonha sobre ETs? É. Ah, você já viram aquele vídeo do ETzinho, dos Chubby Chubbies? Eu mostrei pra você. Eu só ouvi Chubby Chubbies, cara. Não sei se vocês estão me falando. Chubby Chubbies. Cara, é só procurar. Eu acho que no YouTube tem. É uma raça alienígena, moi. É. É sim. YouTube, mas... eu vou achar o Chubby Chubbies, daí vocês colocam o link. Cara, sabe o que eu lembrei? Aquele filme do Kit Ramsey, Chubby Rain. Chubby Rain, cara, que os ET vem na chuva. É uma chuva normal ou será uma chuva gordinha? Peguei vocês, panacas! Muito bom, cara, muito bom. Só o cinéfilo entende. Um coelhinho de pelúcia. Pô, eu vi uma comunidade boa, cara. Chama Esbom é Exabduzido. Puta, cara, que legal. Esse é ótimo, cara. Ele tem a vaquinha sendo abduzida, cara. É, pô, pode ser uma vaquinha sendo abduzida. Você não conhece nada, assim, de ET e tal? Uma história legal? Cara, não, velho. Eu queria saber sobre o 51. Não sei se vocês já falaram, cara. Então... Não, a gente não falou nada, cara. Não, tem no Google Earth a Área 51. Mas tinha uma tarja preta. Porro preto. Tem. Tem várias coisas lá. Hã? É um borrão marrom no meio do deserto. Você vê um ou dois aviãozinhos, não é nada de... É, você vê várias sombras no chão sem ter o que dar sombra, assim. Aquela, aquele mentira. Mentira. Dizem que tem um lago lá. Os militares podiam ter um senso de humor melhor, né? Em vez de colocar um borrão, eles podiam colocar um emoticon do MSN aumentado. Que nem o look do que o Diabos faz, tá ligado? Com um joinha, tá ligado? É. O sorriso, você está fiado. Eu tava vendo um vidinho no YouTube de uns caras que eles pegam e começam a filmar assim uns 3 km antes da Área 51, Nevada lá, e passa uma plaquinha, né? Não sei o que da Área 51, tudo rabiscado a placa, né? Eles vão chegando perto, cara, chega dois camburões, assim, camburões, aquelas caminhonete rancher lá, de policial, e escolta, os caras já chegam do lado, assim, fala, cai fora, não sei o que lá, não sei o que lá. Tipo assim, 2 km antes de chegar, cara. Então, quer dizer, tem coisa lá, né? Mas não sei se é ET, o que pode ser mesmo, mas dá curiosidade. Cara, na Discovery, eu vi um... um negócio sobre falando das sociedades que tem no centro da Terra, cara. Cara, esse negócio de intraterrestre. É intraterrestres, cara. Cara, é que um dos canais pra entrar fica na Área 51, cara. Ah, dizem que tem um monte de canal na Terra, né? Acho que um dos caras que mais estuda essa parada aí é brasileiro. Na Chapada Diamantina tem. É, por lá. Tem até uma teoria, cara. Lembra daquele historiador inglês que revogaram a licença dele porque ele defendia veementemente uma história de que os nazistas, na verdade, se mudaram para o Polo Sul, receberam tecnologia alienígena e, por serem culpados pela guerra e tal, os alienígenas fizeram eles serem os guardiões do mundo. Então, tipo, tem uma base eletromagnética no Polo Sul e o cara tá lá inteligente, cara. Você tá querendo... Pera aí, você tá querendo dizer... Entregar a guarda mundial. Capetão, você tá querendo dizer que a MIB é a ex-SS. De terno. Poderia ser. Não, eu não tô dizendo nada, é o historiador, cara. Você acha que eu acredito, cara, nessas coisas de ET? Eu acredito. Aí me dá muito medo, cara, porque uma vez que eu fiquei sabendo dessa porra dessa história, eu sonhei que eu vi um ET, cara. Eu sonhei que eu acordei e vi um ET com uma pá e um buraco no meio do meu quarto, cara, me olhando. Meu Deus. Ah, fala do sonho que você teve, ele que tinha, você morava com o predador. Ele tinha um mapa também com um X. Cara, lembrou uma muito boa, cara. Eu já sonhei que eu tive em kitnet com o predador, cara. É. O quê? Que ele dividiu uma kitnet com o predador. É verdade, não é, não é zoeira não, cara. O predador tinha nome? Eu tinha, chamava Jimmy. Você sabia cozinhar, né, cara? Bagunceiro. Não, tipo, foi assim. Eu morava na República com os caras e tal. Aí, de repente, eu conheço ele por uma mina aleatória no sonho. Ele fala, meu, tô precisando de alguém pra dividir um kit e tal. Eu falei, ah, vou lá, vou lá. Já cheguei, tipo, sacaneei os caras, saí da República, assim, do nada. Aí eu fui no kit dele. Porra, o kit era muito grande por dentro, cara. Tinha tudo aqueles troféu, crânio pra todo lado. Fiquei até com medo, cara. Isso, o Predador. Aí, é, o kit do Predador. Tá. Aí... Não, eu... Não, então, aí, tipo, a primeira noite que eu fui dormir lá, cara, tipo, um monte de cara, tudo armado, começou a descer de rapel pelo teto, tentando matar a gente, tá ligado? Aí o predador me deu uma arma, eu fiquei ajudando ele a matar os caras. Foi mó sinistro, cara. Aí ele falou que ia fazer uma roupa de predador pra mim também, tipo, que fica invisível, sabe? Tipo, é mó legal. Detalhe que ele falou, né? Porque o predador, ele tá pelado, ele não tá usando roupa. Não, o dispositivo de camuflagem ele ia fazer. Eu só queria saber qual troféu que o predador tem na casa dele, né? De campeonato de boliche. Campeonato. Não! Campeonato. Digo, troféu os crânios. O Oscar, os né? Crânios que ele guarda lá, das caçadas dele. É. Fica do lado. Ele tinha um globo de ouro. Isso. Fica do lado do prêmio Pulitzer e do troféu de campeonato de bets de areia. Bets de areia é foda, hein? É a modalidade mais legal, cara. Aquela pode coisa. O foda é que se o predador perde, cara, todo mundo perde. Ele aciona a ponta lá e. Ponta a bola, ele leva embora. Ele é o dono da bola. E é isso que eu sonhei. Cara, vocês veem que eu tenho sonhos muito perturbadores, né? Você é uma pessoa perturbadora, cara. É tipo, teve uma vez que eu sonhei. Isso era moleque. Tipo, que eu acordei durante a noite, abri a janela do meu quarto, coisa que eu nunca faria quando eu era pequeno, né? Morri de medo. Aí eu abri a janela e, cara, tinha um descovador pousado no quintal, cara. Um monte de ETzinho pegando coisinha no chão, assim, sabe? Aí, puta merda, falei, puta merda, né? Vou acordar meu pai. Aí acordei meu pai no sonho. Aí. Ele pegou uma arma, me deu uma arma e tal, e a gente começou a trocar tiro com os ET, matamos todos os ET. Aí chegou, falei, lá ver os corpos, né, e tal. E o descovador tava com a portinha aberta, cara. E aí eu entrei no descovador. E eu lembro que eu bati o olho dentro do descovador e falei, nossa, como é tão simples o sistema de propulsão disso, cara, como ninguém pensou nisso? Aí eu acordei e essa é a única parte que eu não lembro. Falei, né? Puta que pariu, hein, cara. Mas tudo bem, eu tô acostumado. Que me lembra de ETs de desenhos animados. É verdade, né, cara? Lembra que ele tinha uma sementinha lá de criatura instantânea? Né? Pingava uma água daí. Um bicho peludo. É. Era marciano de tratados. É. Mais alguma coisa? Pode falar bom, sim, cara. Ou, sabe do que a gente não falou, cara? Do quê? Varginha. Nossa, verdade. Varginha tem que ser agora. Até porque o ET foi levado pro HC da Unicamp, né? Tinha aquela menina gostosa. Sacanagem. Não. Como assim? Verdade. Não, ele... Depois, quando teve o ET de Varginha, diz que militares de Minas Gerais, um dia depois, assim, e todos os funcionários ficaram se perguntando, tá, o que que eles trouxeram, não sei o que lá, e levaram pro HC um corpo, cara. Peraí, Unicamp no estado de São Paulo? É. Por que que eles vão levar de Varginha pra São Paulo? Porque vocês não sabem que tem uma base na. Não tem a federal de Varginha? É. Tá, aham, tem. Então. Eu vou procurar agora aqui no Google ET de Varginha Unicamp. Tá. Cara, e o chupacabra, cara? Nossa senhora, cara. Aqui na cidade onde eu moro tem. Tem chupa-cabra, você tá sabendo, né? Hora ou outra aparece umas galinhas com chupão no pescoço. Opa. Cara, nos dois sentidos. Cara, dados do site oficial da Prefeitura de Varginha. varginha.mg.gov.br/casoet.php. Vou dar o Ctrl F. Tá, vamos ver o que tá. 23 de 1 de 96, às 4 horas da manhã. Exército leva ET morto para a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas SP. Mais tarde, o ET é transferido para a Unicamp. Cara, não acredito que tem isso, no site da prefeitura da cidade. Não, tem. Peraí. 24 de 96. Aquele lance de que estão abrindo os arquivos de coisa de OVNI é verdade. É verdade, da França e da Inglaterra. Já. E de Varginha. 24 de 1 de 96, manhã. Os caminhões do comboio voltam vazios para Três Corações. E Fortunato Badan Palhares, isso daí podem procurar no Google, o nome do rapaz, Fortunato Badan Palhares, inicia a autópsia de ETs. Ele que abriu o bicho, cara. E tá tudo ETs, ou ET. Cara, ele faz autópsia de ETs, quer dizer que teve mais um? Tipo, o cara se especializou. Não, ele é um especialista. Ele fez medicina e se especializou nisso, tá ligado? Aham. Sempre que tem um ET, tipo... Chama... Dois. Alguém, quase... alguém tá falando. Quase sempre que tem um ET morto, chamam ele. Aham. Fortunato Badan Palhares. Cara, isso me lembra uma outra coisa. Uma vez eu tava assistindo a série animada do Starship Troopers, e aí eles fazem uma aliança com uma raça de alienígenas e tal, que eles respiram metano. Aí eu pensei, porra, se dá um pau na roupa do bicho e ele começa a ficar sem metano, como é que você vai fazer uma respiração boca a boca nele? Peidando na cara. Boca cu. Cara, peraí, quando que você pensou isso? E em que situação? Você devia estar muito ocupado, né, cara? Que teve um problema na roupa do ET, aí eu pensei nesse tipo de problema. Porra, se precisasse reanimar ele. E aí? Aí dá na cara. Aí ele morre. A gente tá vendo esse lá de Varginha, cara. Nos anos que eu tinha, tipo, 12, 13 anos. Eu me borrava de medo disso, cara. Do Varginha ou do outro lá, o Chupacabra. Até que apareceu um caboclo com um esqueleto de uma raia no Gugu e mostrava, falando que era do Chupacabra. Ah. Cara, eu lembro disso. Eu lembro disso, cara. Eu dormi 5 horas da tarde todo dia durante esses anos todos, cara, de medo da noite. Sério, e é sério, isso eu não tô zoando, eu me borrava. Cara, eu queria saber onde é que tá a carcaça desses ET de Varginha, né? Porque isso tem que ter algum lugar, né, cara? Será que tem alguma geladeira? Aí, que geladeira? Tá numa cova comum, cara. Os caras não estão nem aí. Pra não levantar suspeita. Cara, já ouviu falar do bandejão? E ainda deve ter escrito na cova. Ele foi servido na quinta passada. Como eliminar um alienígena sem levantar suspeita? Só servindo bandejão, um dia do peixe. Passo de Grey. Passo de Grey. Grelhado. Grelhado. Deve estar escrito na cova dele, né? José Alberto alguma coisa, né? Na cova dele. Levantar suspeito. Pai de família? Esse link de Varginha, cara, tem que colocar no, junto com o podcast. É muito grande pra ler não, agora. Não, com certeza vai pra lá. Porque tem aqui, ó, em maio de 96, cara. Testemunhos militares dizem que o OVNI foi capturado por radares brasileiros e norte-americanos, cara. Como norte-americanos? Tinha uma UAC. Sei lá. O alcance dos caras. Uma UAC em cima do de Campinas. Não, mas você sabe que os americanos. Eles estavam usando o projeto americano. Os americanos estão meio, sei lá, descontentes com o novo sistema de monitoramento da Amazônia lá, que coloca os aviões com radares e tal, sabe? Fazendo a fronteira. Porque esses aviões conseguem pegar até o sul dos Estados Unidos. Ah, eu não acho não. Aham. E ainda cai avião. Cai avião por culpa de radar aí no Brasil ainda, né? É. Eram dois ETs de Varginha pelo site aqui. Ah, é? É, eu acho que todo mundo devia entrar no site e ler todo o caso e ver que realmente teve um ET lá. E dia 20/1/96, às 18 horas, choveu granizo. Eu não sei por que é importante marcar isso aqui. É, às 18 horas. Ele tá criando um ambiente, cara, pra te envolver. É, olha. Deixa eu ler isso. Características do ET de Varginha. Cabeça grande e careca. Olha os grandes, vermelhos e sem pupila. Imagine uma cabeça careca com um olho vermelho grande e sem pupila, cara. Você vai imaginando aí, eu vou lendo. Língua preta, estreita e comprida. Nossa, três pequenas saliências na cabeça, parecidas com chifres. Ah, ele tinha DST, hein? Um no meio e dois ao lado. Pele marrom e escura, coberta por uma oleosidade brilhante. Veias salientes e vermelhas. Ah, cara, eu não posso continuar lendo isso. Cara, isso é bem complicado. Devia ter descrito isso antes de falar que era um ET. Cara, era um consolo gigante, cara. Senta de altura. Nossa, ainda foi pra Campinas, cara. Aham, fez a festa lá. Menina que viu, né? Terreno baldio ainda. Terreno baldio, 1,60m de altura, cabeça grande e careca. Não, mãe! Olho vermelho. Cheio de veia. Eu fui possuído. E ainda produziu um zumbido de abelha, cara. Bom. Esse homem galhofa de ET, cara, é criar experiência, que tem uma mulher gostosinha, que trepa com todo mundo, que eles só deram o pretexto de ser de ET pra dar audiência. Mas você viu esse filme, cara? Muito bom, velho. Foi muito devasso, né, foi cara? Foi o ponto alto da minha puberdade esse filme aí, cara. Peraí, mas a forma que a mulher tava transformada ou normal? Não, normal, cara, uma gatinha. Não, porque a transformada tinha uns tubos saindo, uns buracos assim nas costas dela, caralho. Não me lembro. Você achava demais. Era demais, cara. Você achava demais, altas, né, seu pervertido doente. Não, cara. Cara, ainda bem que a Nana não tá participando, né, velho? Oi? Ainda bem que a Nana não tá participando dessa parada. Ah, a Nana não tá participando, mas a gente tem um emulador de risada dela, ó. Mas o Ken tem um conhecido aí, não tem? Você não tinha um conhecido que falava que o fim do mundo tava próximo porque ele falava coisas que vinham dos ETs pra ele e tal? Quem? Quase físico? Não, você, Capitão? Você tinha um conhecido assim mesmo, de crer. É verdade, cara, que eles falavam que os ETs iam vir em 2006, em julho. Nossa, é verdade, né, cara? Não, ele falou que ele tinha contato com... Contatos de MSN. Contatos de MSN intergaláctico com pessoal de alto escalão do planeta tal. Claro, alto escalão, né? O cara não vai falar com um lixeiro de outro planeta. E eles falavam que eles estavam preparando uma grande entrada na Terra e tal. Ia aparecer... Bandinha de fanfarra. Tudo, cara. Bom, no fim, não apareceu. Aí eu perguntei pra ele, o que aconteceu, cara? Ah, eles mudaram de ideia e ficou pra 2007. Aí 2007 passou também, não apareceu nenhuma fanfarra vindo do céu. Aquele monte de TIE Fighter, assim, ficou soltando fogo, X-Wing. Aquelas ETzinhas com saiote rodando um mastro, assim, tá ligado? Mas vai ver, a burocracia dos ETs é muito grande, né, cara? Pra armar uma investida demora uns 15 anos pra ele. É verdade. Agora, se você procurar no Google sobre previsões 2008, todo mundo tá falando que 2008 vai ser um negócio chocante com ETs aí. Vai saber, né? É, cara. O importante é nunca perder... Dizem que eles gostam de branquelos, bem magros, que usam óculos. É. Eles gostam de aparecer à noite na janela deles, sabe? Das kitnets. O que mais o quase físico deve ter medo de ET é que quando virem, ele perdeu a faculdade inteira dele, né? Vão chegar, a gente viaja acima da velocidade da luz, não sei o que lá, jogar no lixo, 3 anos de faculdade, né, cara? A sua física é uma merda. É. Isso tá tudo errado. Tá vendo esses livros aqui? Queima. Queima todo. Então, vamos terminar logo. Vamos terminar, que a conexão tá ruim. só, saca só. Lembra que a gente deu a ideia de fazer um recadinho do coração e tal? Aham, uhum, meio elegante, né? Veio uma coisa muito séria. Ah, é? Séria, e eu vou contar aqui. O Ronaldo manda para a Thaís Cristina. Ele diz... Peraí. Faz voz de sedutor, cara. É, eu vou tentar. Vai lá. Gostaria que vocês soubessem o quanto você integra a minha vida. Obrigado por desfragmentar meu mundo e deixá-lo mais acessível. Quer habilitar o seu compartilhamento de arquivos comigo? Parênteses, tradução. Quer se casar comigo? Ah, que bonitinho. Resposta 01. Tá. Thaís Cristina, a noiva ou namorada do Ronaldo, responda pra ele 01. Não tem talvez, não é um sistema ternário. Bom, então, felicidades pra Thaís Cristina e pro Ronaldo, e a gente vai encerrando por aqui. Espero que ela diga 1. É. Senão porque ele se fodeu, eles passam todos drones juntos. Ele, senão ele se fodeu mesmo. E tomara que ele tenha uma cria muito grande. É de mas o pior que ela pode responder segmento falso também, né? Overflow. Não precisa ser um 0 faz uma operação ilegal. Um stack overflow aí. Então a gente vai tentando por aqui. Lembrando, mais uma vez, quem quiser mandar um recado pra gente, ou quiser fazer um correio elegante, cantar a sua amiguinha de escola de uma forma bem nerd e bem crassuda, só mandar um e-mail pra gente. Olha. Ortonormais, @. Puta que pariu, esse cara foi nerd pra caralho, hein? Puta, é verdade, né, cara? Esse chutou o balde. Tá de parabéns. Bom, então. Mais nerd, o e-mail é ortonormais@gmail.com. Pode continuar mandando, podem encher os nossos sites de comentários em forma de spam, que a gente gosta pra caramba. É, foi muito bom esse último e a gente vai tentar manter essa mesma cadência de podcasts. Então tá bom. A gente contou com a presença aqui do Ivan Babuino, ator sujo nerd pra pobre. Caralho. Alô? Do nerd pobre? Eu acho que ele caiu. Não, tá aqui. Alô? Ah, bom. Então tá bom, a gente vai terminando. Falou, pessoal, até o próximo podcast. Até mais, galera. Até mais. Tchau. Adiós. É pra eu sair, gente? Hasta la vista.